A lombra do Benzé me envenenou. Quando fumaçou, os menores se animou. Lupa rebaixada, gambé sai do meio. Porque na esquina nós lombrou também. Bola um beck e acende uma full. Lombra pesado, whisky, Red Bull. P.I. pacifia, os loucos voltou. Suave na nave, os moleque lombrou. Lombra lombrinha, lombra lombrada. Lombra que trinca, lombra pesada. Uns gosta da lombra, outros tanto faz. Tem quem já tá lombradão, ainda quer lombra mais. Lombra engraçada, lombra esquisita. Lombra que passa, lombra infinita. Tem lombra de amor, de carinho e de desejo. Tem lombra que se acaba num abraço e num beijo. Só não pode lombrar com certas periga. Lombra de dona errada, lombra de rapariga. Se chapou então sustenta aí ladrão, roda o back. Só não pode cortar lombra e tentar desligar o rap. Tamo todo firmão só no controle da nave. Mas deixa isso baixo que a lombra é suave. Demorou de ligar nós, os parceiros se pá. Porque com pacifi demorou de nós lombrar. A lombra do Benzé me envenenou. Quando fumaçou, os menor se animou. Lupa rebaixada, gambé sai do meio. Porque na esquina nós lombrou também. Bola um beck e acende uma full. Lombra pesado, whisky, Red Bull. P.I. pacifi, os loucos voltou. Suave na nave, os moleque lombrou. A lombra aumenta e acende a bomba. É aí que a lombra pesa, só faltou poeira branca. Contrariando o sistema, estriguina no barraco. Já passou de meia-noite e os moleque tão lombrado. Solta pico o dia inteiro, a noite passa o cerol. Na madruga tá lombrado de escama e rupinol. Tem alto que curte a lombra que o crime já levou. Lombra paia que machuca coração de sofredor. Muitos vão tentar lombrar nas ideias do esparro. Pode lombrar vagabundo, porque nós já tá lombrado. De domingo a domingo tão achando que eu lombrei. Aqui a lombra é pesada, se tu fumas eu fumei. A lombra do Benzé me envenenou. Quando fumaçou, os menor se animou. Lupa rebaixada, gambé sai do meio. Porque na esquina nós lombrou também. Bola um beck e acende uma full. Lombra pesado, whisky, Red Bull. P.I. pacifia, os loucos voltou. Suave na nave, os moleque lombrou. Hello pra mesmo, nejão. Rolado tipo vilão. Cê canta não, tiozão. Fumar são vários ladrão. Fumaça mesmo na lombra. Mas curte os graves na goma. Se você quer, então toma. Dama lombra e gamos. Furador vai piar. Pois se a lombra lombrar, você não vai sustentar. Se o rap hipnotizar, por isso nós tá que tá. Longe dos capas X9. Por isso a lombra me envolve. Dá pra cá meu revolve. Firmeza construta desse modelo prossegue. Esquece as roliponte, liga as bolas de neve. Pra um trago e um gole, só quero o que me faz rir. Muita saúde e paz e lombra pros moleque. A lombra do Benzé me envenenou. Quando fumaçou, os menor se animou. Lupa rebaixada, gambé sai do meio. Porque na esquina nós lombrou também. Bola um beck e acende uma full. Lombra pesado, whisky, Red Bull. P.I. pacifia, os loucos voltou. Suave na nave, os moleque lombrou.